mesa de um bar, tomando todas pra te esquecer. Mas nada adianta, só me restam as lembranças e vou vivendo por viver. E você me iludiu, me prometeu só, me prometeu a lua. E hoje embriagado pelos bares das ruas, mas quer saber, estou bem melhor sem você. E aí? Então pode ir embora, ser esse teu jogo de brincar de amor. Foi você quem jogou fora toda a nossa história, todo o nosso amor. Então pode ir embora, você decide teu jogo de brincar de amor. Foi você quem jogou fora toda a nossa história, todo o nosso amor. Aô, sofrência! Venha com Caio Diniz ao vivo pelos bares das ruas, encher e derramar. Pelos bares das ruas, mas quer saber, estou bem melhor sem você.